Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos simpatizantes associados da loja esotérica virtual, a Levir, que está com vocês, ouvintes, desde o ano de 1996, está prestes a completar aí 18 anos na internet brasileira, levando muitas e muitas informações, pesquisas, sempre a programas muito informativos. E hoje, ouvintes, vamos dar continuidade a mais um programa sobre a anatomia oculta. Nosso sexto programa sobre essa temática que visa realmente nós nos aprofundarmos nas temáticas sobre o simbolismo do corpo humano e das energias que nos envolvem. Ouvintes, sejam todos bem-vindos a essa programação, ouvintes, que sempre está recepcionando a todos no espírito da boa vontade, de liberdade de pensamento, queridos amigos, e sempre relembrando aqueles que acessam o nosso programa, não deixem de participar da nossa comunidade no Facebook, ouvintes, além de visitar a Levir em www.levir.com.br e a nossa querida Esotérica FM. Participe também, ouvintes, do nosso grupo da Levir. Mais de 5 mil pessoas estão lá cadastradas diariamente recebendo informações, textos, mensagens e toda a nossa programação, nossas promoções sempre estão lá sendo divulgadas. E você, querido ouvinte, que é nosso associado e simpatizante da Levir, agradecemos muitíssimo o seu prestígio. E você que vai se transformar num associado da Levir, nos apoiando ainda mais, terei o prazer, a satisfação, ouvinte, telespectador, de fazer para você agora o seu mapa astrológico, totalmente interpretado, baseado no seu local, sua data de nascimento, seu horário. Nós vamos levantar o seu mapa astrológico natal, fazendo todas as interpretações desta ciência oculta realmente maravilhosa, mas muito complexa, que é a astrologia, trazendo muito autoconhecimento para vocês, ouvintes. Então, além daquele brinde que nós sempre oferecemos para todos que se associam na Levir, agora estamos também fazendo a sua astrologia, que juntamente com a numerologia e aquele DVD-ROM com mais de 300 palestras, vocês também vão receber, ouvintes, ao se associar na loja esotérica virtual. E colocado isso, ouvintes, vamos introduzir então mais um programa sobre a anatomia oculta, ouvintes, dentro dessa nossa pesquisa que está levando a fundo, ouvintes, a interpretação sobre as energias, sobre o corpo humano e também, por que não dizer, os corpos invisíveis do ser humano. É aqui, ouvintes, um foco da nossa pesquisa. E hoje, ouvintes, nós vamos trazer para vocês aqui as informações que falam sobre o livro O Homem Visível e Invisível. Mas uma pequena recapitulação, ouvintes, com ela nós podemos trazer para vocês que já falamos bastante sobre o duplo etérico, que é a aura da saúde. Quando nós estamos bem de saúde, uma aura azulada irradia do nosso corpo. E quando nós não estamos tão bem assim de saúde, a aura da vitalidade ela fica enfraquecida, fica com falhas, e isso, ouvintes, hoje em dia pode ser constatado pela fotografia Kirlian. Você que tem curiosidade de saber mais sobre a sua aura, ouvintes, procurem esta ferramenta. E falamos bastante também, ouvintes, sobre os chakras, que são os centros energéticos. Há 7 grandes chakras, ouvintes, sobre o nosso corpo, mas já falamos isso diversas vezes. Há muitos outros centros de energia, mas há os 7 principais, sobre os 7 principais conjuntos de glândulas no nosso corpo, e eles são muito importantes para a entrada da energia que vem dos planos invisíveis, para que ele atinja, essa energia atinja finalmente o nosso corpo material. Já falamos extensamente sobre isso. Então, no dia de hoje, ouvintes, nós vamos trazer aqui informações que foram investigadas pelo grande teósofo Charles Webster Leadbeater, que compilou o livro chamado O Homem Visível e Invisível, subtitulado Um Estudo das Variações da Aura dos Diferentes Tipos de Indivíduos, lançado aqui no Brasil pela editora Pensamento. Eu acho que esse livro já não está mais em catálogo, mas pode facilmente ser encontrado, eu creio, aí nos sebos, tanto nos sebos reais e também naquela página maravilhosa que é a Estante Virtual, se vocês quiserem ter em mãos essa pesquisa de Leadbeater, que é muito interessante, ouvintes, porque essa pesquisa traz uma série de informações importantes para nós estarmos conscientizados acerca do que é o ser humano, ouvintes, do ponto de vista energético, porque infelizmente nós não estamos realmente muito esclarecidos acerca do ser humano enquanto um ser energético. Nós temos muitas informações hoje pela ciência. O que é o ser humano material, ouvintes? O ser humano que nós estamos acostumados e os nossos sentidos entram em contato com essa realidade. Mas quando se trata, ouvintes, de abordar, né, o ser humano energético, tudo ainda é muito novidade. Infelizmente, a nossa ciência ainda não chegou nesse ponto, e quem sabe quando evoluir mais eticamente, a nossa ciência também vai chegar lá. Mas os espiritualistas, os religiosos, os grandes místicos clarividentes como foi Charles Leadbeater, já sempre, ouvintes, enxergavam essas energias, e nesse livro, o Duplo Etérico, que é do Arthur E. Powell, né, que compilou principalmente escritos aqui do Leadbeater, ouvintes, e também O Homem Visível e Invisível, desse grande teósofo que foi Charles Leadbeater, vocês vão encontrar as bases, os fundamentos para esse conhecimento espiritual, ouvintes, que é muito importante. Então, depois de introduzir a questão dos planos invisíveis, das energias, da onde elas provêm, que nós já estudamos esse respeito, das 3 grandes emanações divinas que emitem a energia do prana, do forhat e da Kundalini, finalmente, através da sua clarividência, Leadbeater nos fala acerca das auras humanas, ouvintes. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar, trazendo ouvintes aqui justamente as informações que Leadbeater investigou. Nós temos que estar, ouvintes, muito certificados de que a pesquisa que Leadbeater fez não é, ouvintes, para ser objeto de crença, ouvintes. Leadbeater sempre disse que o que ele relatava era o que ele via e que, obviamente, isso não deveria ser tomado como uma verdade única ou uma verdade insofismável, e que cada um de nós, ouvintes, a seu devido tempo, e a humanidade em geral, com o tempo também vai evoluir até o ponto de poder fazer a sua própria investigação sobre esse assunto, ouvintes. Então ele começa falando sobre a aura do homem pouco evoluído, pois obviamente que quando nós chegamos, ouvintes, do reino animal, né? Após passarmos pela individualização, ou seja, quando a alma coletiva dos animais recebe um influxo divino através dos seus méritos, do desenvolvimento da inteligência, do aperfeiçoamento da sensibilidade, então o ser humano atinge esse ponto ímpar na evolução de ter um corpo, uma alma pessoal e conectada a uma chispa divina, um espírito. E é isso que é o ser humano. Mas nós começamos naquele nível mais simplório. Então Leadbeater nos fala a esse respeito. Aqui no livro O Homem Visível e Invisível, na página 87, ele nos diz: ocupemos-nos agora do corpo mental do homem pouco evoluído. Com apoio nos ensinamentos que à primeira vista podemos ver comprovados pelos fatos, pois para o clarividente, ouvintes, essas auras são uma realidade. Embora no conjunto seja essa aura um corpo mesquinho e pouco desenvolvido, demonstra que o homem realizou alguns progressos. Então, Leadbeater vai nos falar, ouvintes, acerca, inicialmente, de um ser humano que já teve algumas encarnações nesse nosso reino, ouvintes, que é o reino humano, pois há diversos reinos dentro da natureza e nós, enquanto chispas divinas, já ocupamos os reinos anteriores. Então nós devemos estar acostumados, ouvintes, com esta ideia de que o nosso espírito, a nossa chispa divina, pode ocupar formas diferentes. E a aura humana, ouvintes, é uma coisa fantástica, porque ela é um conjunto de energias que nós tomamos da atmosfera física com o nosso duplo etérico, da atmosfera astral, das emoções que estão ao nosso redor e da atmosfera mental. Nós fazemos nossas, ouvintes, essas vibrações, e assim como o planeta possui uma atmosfera, então observando aqueles que estão acompanhando a nossa versão em vídeo, estão constatando aí uma aura humana que é um ovoide que circula o corpo físico, se projetando de cerca de 60 centímetros até 1 metro de distância do corpo material, aonde nós agrupamos a quantidade de informação na forma de energias, de matéria realmente espiritual, que a grande característica, ouvintes, desta energia é que ela é, aos olhos clarividentes, ela é chamada ou caracterizada como energia brilhante. Daí que os ocultistas medievais chamaram o primeiro nível desse corpo puramente invisível para os nossos sentidos, mas visível para o clarividente, eles a chamaram de matéria astral, porque ela brilhava como as estrelas. E com uma vibração um pouco mais avançada, existe o nível do plano mental, que está além do plano astral, apenas no sentido vibratório, né? O corpo físico vibra mais lentamente, o etérico vibra um pouco mais rápido, já sendo invisível para a nossa visão, para os nossos sentidos. A matéria astral vibra bilhões e bilhões de vezes mais rápido do que a matéria física, e a matéria mental é muito mais rápida, ouvintes. Então, o clarividente treinado, quando ele observa uma pessoa, ele vê justamente esse conjunto de energias, e essas energias, então, ouvintes, constituem uma aura, né? Sendo que a primeira das auras é a chamada aura etérica, que envolve o nosso corpo material com uma energia que ainda é física, que é a chamada energia etérica. E posteriormente é que o clarividente acaba conseguindo enxergar, pelo treinamento oculto, os outros planos. E essa investigação, então, ouvintes, é o trabalho do Leadbeater. Ele vai descrever, então, as cores da aura mental desse homem pouco evoluído. Ele nos diz: o amarelo opaco na parte superior dessa aura indica algo de inteligência, mas seu tom sujo denota também que se dedica exclusivamente a fins egoístas. O cinzento azulado denota devoção fetichista, temerosa e inspirada em considerações de interesse pessoal, enquanto que o carmesim, o róseo, né, é lodoso, que vemos na esquerda dessa aura, assinala os primeiros albores de um afeto eminentemente egoísta. A franja de cor alaranjada, opaca, denota orgulho de ordem inferior. A grande mancha escarlate expressa uma excessiva tendência à cólera, ou a estados explosivos, né, do pensamento, que evidentemente explode a qualquer contrariedade. A larga franja verde suja que ocupa grande parte do corpo que estamos estudando denota a característica da trapaçaria, a perfídia e avareza, indicada pelo tom moreno ou escurecido. Finalmente, observamos na parte inferior do ovoide uma espécie de depósito lodoso que demonstra egoísmo em geral e ausência de toda nobre qualidade. Justamente a ausência das qualidades superiores nesse corpo mental nos permite prever com certeza que, se observarmos o corpo astral correspondente, né, que é exatamente a nossa imagem seguinte, veremos que o seu possuidor não tem nenhum domínio próprio, ou seja, essa pessoa é muito dominada pelas emoções. Com efeito, grande parte do corpo astral está exclusivamente ocupada pela sensualidade, né, o que normalmente se demonstra na aura por tons avermelhados, né, os mais diversos, que se manifestam por um repulsivo vermelho terroso, parecido com um vermelho sanguíneo. É difícil reproduzir a tintura lúgubre que caracteriza esse instinto. Infelizmente, muito comum, exceto nas almas mais avançadas. A trapaçaria, o egoísmo e a cobiça se acham evidentemente neste corpo, como era de prever, e a feroz cólera se revela nas manchas vermelho-escarlate opacas. Dificilmente se encontra nesse veículo qualquer indício de afeto, e a pouca inteligência e devoção que aparecem são de ordem ínfima. Observando a irregularidade dos contornos desse corpo astral, suas manchas e a disposição de suas cores, podemos mais adiante compará-las com os corpos de homens mais evoluídos e constataremos um grande progresso. As cores sempre se misturam e se entrefundem, mas no homem comum propendem a dispor-se em franjas mais ou menos regulares e o contorno do oval se regulariza e define. No homem pouco evoluído, sucede o contrário. Tudo é irregular, porque ele cede sua resistência aos impulsos violentos e a miúde mal dirigidos. É um ser muito repulsivo. Contudo, todos nós passamos por esta fase e as experiências colhidas nos elevaram, nos trouxeram a uma condição algo mais pura e nobre. Segundo descreve Leadbeater, apenas os seres humanos pertencentes às civilizações mais antigas e infelizmente ainda muito presas à vida na floresta, os silvícolas, é que hoje em dia ainda apresentam um grau tão inferior de evolução que se manifesta então nessas auras bastante desconexas. Chamamos indistintamente de homem pouco evoluído o grande número de homens que, como os Zulus, os Maoris, os Ilhéus do Pacífico, alcançaram já desenvolvimento considerável e se avantajam alguns homens civilizados, tendo presentes as variações individuais. O corpo astral dessas pessoas é relativamente superiores, oferece em geral um aspecto intermediário que nós vamos ver na sequência. Se desejamos formar uma ideia dos diversos corpos humanos, é indispensável não esquecermos nunca que as partículas de matéria que os constituem estão constantemente animadas por um movimento rápido. Em alguns casos, que oportunamente mencionaremos, esses corpos apresentam franjas precisas e linhas claramente traçadas. Na maioria, porém, as nuvens de cor não se confundem, mas volteiam sem cessar umas sobre as outras, aparecendo e desaparecendo por causa deste movimento. Em rigor, a superfície da névoa luminosa de cores brilhantes se assemelha a uma cascata, e nela se vê um torvelinho de partículas que tão rapidamente se levantam da superfície como caem de novo, mudando incessantemente de lugar. Dentre essas cores, a amarela, a rosa e a azul não se encontram sempre agrupadas como as representamos, mas o seu movimento é giratório, sem mover-se do vértice do oval. Sempre são vistas próximas da cabeça do corpo físico, enquanto que as que caracterizam egoísmo, avareza, dolo ou ódio, tendem sempre para baixo, e as que denotam sensualidade flutuam habitualmente entre ambas. A cada grau de vibração, de que resultam as cores. Essas cores correspondem a uma classe distinta de matéria astral ou mental, na qual se expressam correspondentemente. E a posição média de cada cor na movediça névoa da aura depende da densidade da matéria correspondente. Toda a matéria do corpo astral, ou pouco menos, pode vibrar passageiramente a impulsos de uma súbita onda de paixão, mas voltará ao seu estado normal, exceto a porção da matéria peculiar da cólera, quando cessa o arrebatamento. Cada homem tem a sua idiosincrasia particular, e não existem dois exatamente iguais, mas cada exemplo que apresentamos assinala o termo médio de sua categoria, e as diversas cores de seus corpos aparecem na parte do oval, que ocupam em estado normal. Nestas imagens estão destrinchadas, né? Estão colocadas as emoções na forma de cores, e o corpo físico foi desenhado no centro da aura para nós termos, né, a referência dessa posição. As dimensões dessas auras variam pouco entre as pessoas, exceto no homem sumamente desenvolvido, cujos veículos mais sutis aumentam consideravelmente, como veremos mais adiante. É muito interessante, ouvintes, esse estudo sobre a aura, porque realmente, ouvintes, é a grande linguagem espiritual que nós temos que, desde já, aprender acerca dela, ouvintes. É que tudo que nós temos, ouvintes, como emoções, né, e como pensamentos, na verdade se ajunta na nossa aura na forma de matéria astral, que tem relação com as emoções, e de matéria mental. Não é, ouvintes, apenas no cérebro que nós armazenamos informações. Na verdade, essa é uma grande ignorância do homem atual, em achar que o cérebro é justamente aquele que armazena a totalidade dos conhecimentos da informação. E por isso que fica difícil de nós compreendermos como pessoas que tiveram o seu cérebro praticamente paralisado tiveram as experiências extracorpóreas, né? As experiências de quase morte, porque justamente quando para o corpo físico, a vida se transfere para esse nível, ouvintes, das auras, e nós temos que estar realmente conscientes de que nós, ouvintes, estamos juntando matéria ao nosso redor com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Então, quanto mais refinada for a nossa emoção, quanto mais estudos, mais pesquisas, mais reflexão nós tivermos, cores mais belas estarão na nossa aura. E é assim, ouvintes, que os seres espirituais compreendem o ser humano. Quando eles observam a nossa figura, eles não olham, ouvintes, para a beleza do nosso corpo material, mas sim para o conteúdo das cores e do brilho da nossa aura. E como disse o Leadbeater, as pessoas que estão no começo da sua evolução têm cores mais ligadas ao egoísmo, mais ligadas ao engano, à trapaça, ao ódio, aquelas emoções mais básicas. Mas com o passar do tempo todos evoluem, e nós já estivemos, ouvintes, nessa situação que foi descrita, e na sequência, ouvintes, nós vamos ver como que desse homem pouco evoluído nós passamos para uma situação mais avançada,

a temática, ouvintes, da anatomia oculta. Sempre aqui um patrocínio dos nossos queridos associados simpatizantes da Lever. Muito obrigado a você que já é nosso associado, a você, querido, querida, ouvinte, telespectador, que nos tem apoiado, e você que vai nos apoiar, ouvintes, para continuarmos aqui com essas pesquisas realmente muito interessantes, ouvintes. E vamos continuar aqui falando sobre as auras humanas, pois, ouvintes, esse é um assunto realmente fascinante, não só na teoria, ouvintes, mas também na prática. Hoje em dia, ouvintes, muitas pessoas já estão nascendo com a clarividência que permite acessar diretamente essas informações que nós estamos dando aqui de uma maneira teórica para vocês, ouvintes. Pois a nova humanidade, a próxima civilização que vai se desenvolver no mundo, é a grande civilização da intuição, e a clarividência vai fazer parte muito fortemente, ouvintes, também dessa humanidade. Então, ouvintes, sobre o corpo astral do homem um pouco mais evoluído, o homem que Leadbeater aqui chama de comum, no livro O Homem Visível e Invisível, ele fala que nessa análise do homem comum, não tomaremos por tipo alguém que seja um sábio nem um santo, mas o homem comum das camadas inferiores, por exemplo, da classe média. O vendedor, o porteiro ou o carteiro, mas não um tipo que seja ordinário, mas sim intermediário. Se com a visão apropriada do corpo causal examinarmos um homem semelhante a este, encontraremos nele aproximadamente a figura que nós estamos vendo aí, ouvintes, o corpo astral do homem comum. O grande oval demonstra desenvolvimento considerável e definido de seu conteúdo. E o corpo causal, ouvintes, que Leadbeater aqui menciona, ele é justamente o corpo da alma do indivíduo, aquele corpo que causa a encarnação. E é justamente nesse corpo causal que estão certas características que vieram da nossa vida, ouvintes, nos reinos anteriores. Então, o nosso espírito, nossa chispa divina, esteve antes de atingir o nível humano, esteve no reino mineral, no reino vegetal e finalmente no reino animal, passando por inúmeras, inumeráveis, ouvintes, incontáveis formas de corpos de animais, de corpos, formas das plantas, e naquele nível mais limitado, ouvintes, que foi o mineral. E até antes disso, ouvintes, quando nós éramos puramente os elementais. Então, ouvintes, nós devemos estar realmente muito conscientes de que nenhum ser humano, ouvintes, nesse planeta está surgindo no universo pela primeira vez. Não existe isso, ouvintes. Nós somos seres muito, muito evoluídos se nós tivermos a devida perspectiva de quanto tempo foi necessário, ouvintes, para atingirmos esse nível. Então, Leadbeater fala desse corpo causal do homem comum. O grande oval demonstra desenvolvimento considerável e definido de seu conteúdo. E embora seja um tanto incolor em mais da sua metade, aparecem em seu interior algumas cores sumamente tênues e delicadas. E esse corpo causal, ouvintes, ele é muito importante, porque nele, ouvintes, é que são realmente acumuladas as experiências que nós vamos ter entre as nossas vidas, né? Intermediárias, ouvintes, ou seja, tudo o que nós realmente aprendemos, na verdade, é acumulado nesse corpo causal. E nós deveríamos estar muito conscientes disso, porque, ouvintes, no universo nada se perde, ouvintes. No universo nada se cria, tudo se transforma. Nós somos o fruto de inumeráveis, incontáveis transformações, e a evolução é justamente isso. O significado dessas cores é o mesmo nesse plano e nos inferiores. Embora nesse estado indiquem qualidades positivas adquiridas permanentemente pela alma, conquanto estejam muitas oitavas acima das que representam essas mesmas qualidades nos planos inferiores, seu exame demonstra que o homem desenvolveu já parte da inteligência superior, algo da verdadeira devoção e do amor, e um amor do tipo realmente desinteressado. Seja qual for a medida em que ele manifeste essas qualidades nos planos inferiores, pertence-lhes para sempre, como um capital permanente e qualidades intrínsecas em todas as encarnações que o futuro lhe reserva. Seu corpo causal nos manifesta também um ligeiro, ele manifesta também um ligeiro tom de delicadeza, no tom violeta, indício de amor e de devoção capaz de se converter em um supremo ideal. Também se nota um ligeiro tom verde claro, que representa simpatia e compaixão. Agora, se passando para o corpo mental desse homem comum, a respeito dele, Leadbeater comenta: o corpo mental do homem comum denota considerável progresso em relação ao homem mais simplório. Não somente a inteligência e a devoção ocupam uma área maior, mas também ganharam considerável qualidade. E ainda que estejam longe de ser perfeitamente puras, apresentam certamente um conjunto de tons muito melhor do que o da outra pessoa que nós já vimos. O orgulho ocupa um espaço semelhante ao anterior, mas é de natureza mais elevada. Se o homem é ainda orgulhoso, orgulha-se antes das boas qualidades que imagina possuir do que de sua superioridade física, no exercício da força bruta ou da crueldade. A cor escarlate, né? Aquele cor tom avermelhado, né? Ainda em proporção considerável, indica propensão para a cólera. Mas observar-se-á que no oval que representa o homem comum está localizado mais abaixo do que o estava no homem menos evoluído, o que demonstra melhoramento da qualidade da matéria de que está composto o seu corpo mental. É muito interessante, ouvintes, essa visualização que Leadbeater faz, a diferença nos contornos desses corpos, ouvintes, que realmente nos fazem compreender como há diferenças, ouvintes, muito grandes entre os indivíduos. E vocês imaginem, ouvintes, há outras pesquisas a esse respeito, quando, por exemplo, Dora Kunz, que foi uma discípula de Leadbeater, foi treinada por ele, investigou também a aura humana e ela demonstrou e, por assim dizer, ratificou, ouvintes, comprovou as pesquisas que Leadbeater fez, e isso também foi demonstrado por outros teósofos como Geoffrey Hodgson, da complexidade da aura humana, como energias realmente muito interessantes, correspondentes, ouvintes, das características da consciência da pessoa, estão realmente na aura do indivíduo. Então, realmente, ouvintes, para cada qualidade, para cada defeito que nós temos, há na aura humana uma cor correspondente. Há pessoas que têm também imagens de objetos de outras pessoas flutuando nas suas auras, e os anjos, ouvintes, os mestres, os espíritos libertos que podem enxergar as auras das pessoas, podem ver nessas cores, nessas imagens, ouvintes, a evolução do indivíduo. Pois se na aura há amarelo, a pessoa tem intelecto. Se tem azul, ali pode haver devoção, pode haver ideal. Se há os diversos tons de vermelho, essa pessoa tem sensualidade ou essa pessoa tem afetividade, dependendo em que local da aura essas cores se manifestam. E nós podemos ver a riqueza da vida de uma pessoa pelas cores que estão presentes na aura, ouvintes. E por incrível que pareça, na nossa linguagem, ouvintes, nós usamos essas expressões assim do tipo fulano ficou verde de raiva, o fulano ficou vermelho de fúria, ou então o indivíduo ficou branco de susto, ficou amarelo de vergonha, ouvintes. Essas expressões, ouvintes, com certeza tem um fundo de verdade, e nós vamos ver na sequência, ouvintes, como realmente certas emoções que o Leadbeater denomina aqui emoções súbitas, elas afetam, ouvintes, muito a nossa aura, e nós devemos ter cuidado, ouvinte, porque quando nós temos essas emoções súbitas, nós, ouvintes, podemos ter um verdadeiro blackout da nossa consciência, porque a emoção, ouvintes, o corpo astral é o caminho por onde vêm os nossos pensamentos, que estão lá no plano mental. Eles têm que passar pelo astral até chegar no etérico e no nosso cérebro físico. Então, se nós tivermos emoções muito intensas, infelizmente, ouvintes, como é de conhecimento geral, nós perdemos a razão. Mas vocês vão ver, ouvintes, ver você que está nos assistindo aí a versão em vídeo, você que está só nos ouvindo, vai ter que imaginar aí, depois procure o vídeo na Levir ou no YouTube, como a aura, ouvintes, fica alterada quando há realmente essas emoções extremadas, né? A primeira dessas condições que o Leadbeater coloca é quando o indivíduo tem um impulso de amor muito grande. Então, o estado do indivíduo apaixonado, ouvintes, é realmente um estado que altera sumamente a aura do indivíduo. E juntamente com outros tipos de emoções, elas impedem ouvintes que haja um contato, né, entre os pensamentos e o cérebro. Daí então que o próprio termo grego, né, pathos, que vai falar da paixão, o impulso de amor se manifesta como torvelinhos de energia rosa ou avermelhada na aura do indivíduo, onde obviamente a pessoa só consegue pensar naquela pessoa para a qual ela está apaixonada, ouvintes. E obviamente que muitas pessoas apreciam muito esse estado de paixão, ouvintes, mas ele é realmente patológico, né? Como podemos estender o termo, ele é realmente doentio, porque a pessoa obviamente não consegue pensar direito. A aura se fecha naquela única emoção, que é o amor intenso por uma só pessoa. Nos fala ali de Bitter também sobre a intensa devoção. Então, diferentemente dos torvelinhos, né, das rodas giratórias na aura do indivíduo, rosas ou avermelhadas, na pessoa que tem uma intensa devoção, elas aparecem numa cor azulada. E sobre ela, Lidbitter nos diz. Então, aqui o azul substitui o róseo, o carmesim e o vermelho, e representa o efeito momentâneo de um impulso de devoção que envolve e transporta o místico ao estado de contemplação, né? É um estado realmente alterado de consciência, e a sua manifestação toma as mesmas quatro formas que temos observado no caso do impulso de afeto. As espirais que cintilam em forma de torvelinhos, as horizontais que vibram com rapidez, a envoltura exterior e as franjas nebulosas têm precisamente o mesmo significado, substituindo apenas o afeto pela devoção. Um impulso tão perfeito de devoção é bastante raro e muito menos comum do que um impulso de amor igualmente perfeito. Algumas vezes aparece uma onda de sentimentos dessa natureza, mas geralmente sem o mesmo grau de precisão. Num devoto em adoração diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, geralmente as linhas paralelas são menos regulares e acentuadas. E aí, Lidbitter continua descrevendo, ouvintes, essa aura do indivíduo que tem essa intensa devoção. Essas são emoções até boas, podemos dizer assim. Agora há aquelas terríveis sensações, sentimentos, ouvintes, que todos nós reconhecemos que são muito, muito negativas, como a cólera, a raiva, né? O descontrole emocional, e aqueles que estão vendo aqui conosco, ouvintes, a aura fica realmente totalmente bagunçada, como se o indivíduo estivesse dentro de uma cortina de fumaça. E então a cólera intensa é de um aspecto mais surpreendente e, sem outra explicação, constitui uma eloquente advertência contra a loucura e a perversidade do homem que cede a esse acesso de cólera ou de raiva. Então, como nos casos precedentes, o corpo astral se constitui, né, de uma forma, ouvintes, a se manter calmo, mas quando o indivíduo permite que uma emoção tome conta, ele se altere. Então, também se verificam aí os chamados vórtices ou torvelinhos, que fazem o indivíduo realmente se perder nessa emoção. Também se apresentam em forma de vórtices ou torvelinhos semelhantes a pesadas massas tempestuosas de um negro de fuligem, iluminadas interiormente pelos sinistros resplendores do ódio em atividade. Nuvens lúgubres, menos definidas, arrastadas pelos vórtices, mancham todo o corpo astral, enquanto que os dardos inflamados de cólera, totalmente desenfreada, serpenteiam nelas como chispas de raio. Este caso é terrível, verdadeiramente horroroso, e quanto mais o examinamos, mais terrível parece. Esse caso que é apresentado aqui é o de um homem arrebatado pela ira, absolutamente fora de si, que naquele momento havia perdido todo o domínio sobre si próprio e era capaz das mais atrozes crueldades. Num tal estado, pode cometer qualquer crime ou realizar um ato tal que toda uma vida de arrependimento não poderia apagar. Embora a rigor, a educação e o medo ao castigo, o impedissem de cometer violência, os terríveis relâmpagos do ódio penetraram o corpo astral dos demais à maneira de pontudos punhais, ferindo assim a todos os que o rodeiam, conquanto menos visivelmente do que se os agredisse fisicamente. Sente-se um grande horror ao considerar que, sendo um perigo para os demais, naquele momento a paixão o domina por completo. O elemental do desejo é o dono absoluto, e o homem real perdeu temporariamente o domínio sobre o seu corpo. Nessas condições, outra vontade mais poderosa pode eventualmente apoderar-se do timão desta barca abandonada e disputar sua posse ao capitão legítimo quando torne a si. Isto é, que quando o homem está arrebatado pela ira, expõe-se a ser tomado e obsedado por um desencarnado de natureza análoga, ou por algum elemental artificial cujas vibrações sejam sincrônicas com as que o dominam. Neste caso, não somente constitui um perigo para os seus semelhantes, mas também se acha em estado terrivelmente perigoso. Então, ouvintes, obviamente que nós vamos continuar os nossos estudos sobre essas auras, mas fica aí justamente esse verdadeiro aviso, ouvintes, de que nós nunca deveríamos nos entregar a um estado de emoção em que se permite que a raiva, a cólera, a ira, ouvintes, o destempero, tome conta do nosso ser, porque é nesse momento que o indivíduo pode perder a cabeça, como se costuma dizer, e a pessoa comete os crimes, comete atos que depois ela vai se arrepender, e o pior, nesse momento ela pode ser obsedada por uma força muito maior, ouvintes. Então nós devemos estar de guarda, ouvintes, armada para escapar desse tipo de situação, ouvintes. Nós precisamos muito fazer com que o nosso ser esteja centralizado, esteja realmente apaziguado, para que nós, ouvintes, não permitamos esse tipo de acontecimento. No nosso próximo programa, nós vamos continuar estudando a aura humana, do ponto de vista aí que é explicado nesse livro realmente sensacional, ouvintes, que é O Homem Visível e Invisível, de Charles Webster Leadbeater. Recomendamos a todos que puderem pesquisar e encontrar esse livro, ouvintes, o procurem, porque realmente é com ele, ouvintes, que nós poderemos investigar, aqueles que ainda não têm a clarividência, essas realidades, ouvintes, de quão importantes são as nossas emoções e os nossos pensamentos e como eles se ajuntam no nosso ser, na forma de cores, que nós devemos saber que a cada atributo, ouvintes, do nosso ser corresponde uma vibração na nossa aura. Então, ouvintes, convido a todos vocês para encerrarmos esse programa Lux Esotérica de hoje, fazendo aquela nossa última vibração que vai terminar essa reflexão desse estudo do dia de hoje. Vamos, ouvintes, sintonizar o nosso eu interno e procurar contactar o nosso eu interno, a fonte da paz e da sabedoria dentro do nosso ser, a chispa divina brilhando no centro dos nossos corações. E vamos, ouvintes, procurar compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina que nós acabamos de invocar esteja cada vez mais presente na vida de vocês. Esta chispa é a verdadeira luz esotérica que dá nome a esse programa. E aqui, ponto final em mais um programa Lux Esotérica. Deixamos com vocês, a partir de agora, a musicalidade e a interatividade aqui da programação da Rádio Esotérica FM. Muito boa música para a sua elevação, ouvintes, de consciência durante todo o dia. E aqui, às 9 da noite, o nosso programa, sempre aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que se despede desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Recebam todos os ouvintes aqui o meu forte, o meu caloroso, o meu fraternal abraço. Aguardamos todos vocês interessados aqui nas nossas temáticas na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes. Uma vez mais, boa noite para todos.